Inspetor Carlinhos, esse é carroceiro até debaixo d'água. O amor e o esquecimento são dois pássaros noturnos, maltratados pelo tempo, ou então lento um grande muro, onde renasce o fogo. Um abraço também a Cleide, de Vila Americana. Um abraço para você, meu amigo Carlinhos, grande inspetor, hoje representando toda a galera do Zilpá. É. Fotos com o DJ Tom Máximo, aqui do meu lado esquerdo, viu, gente? Pode chegar aqui para tirar suas fotos. É verdade, tá tirando muitas fotos aqui. Aqui do meu lado esquerdo, chega junto. Se esquece no chocolate e volta na TV. Me esqueci no chocolate. Aí, Máximo, eu só me lembro de Cametá, né? A onda dessas fotos. Como é que é? Vou te levar pra... E o Toninho na missa. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Nosso DJ das missas, Jaqui. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor. Essa música aí me falaram que é o Zazá, né? Pois é. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? O amigo Alexandre, o boi do churrasquinho na chapa, da Tia Bené, e o Tacacá da Florzinha, rapaz de melhor qualidade, pode crer. Vou te abraçar, vou te beijar, vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor. O Wellington Franzinha comandando. Eu sou força total, o sexo campeão, vamos fazer amor. Meu amigo Cebola, ele que é diretor do time da carroça, Jaqui. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. No silêncio da noite ela vem me encontrar. Saudade tão louca vem me torturar. É a solidão, companheira das noites tão frias. Meu coração, sem você nessa cama vazia. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim, orgulhosamente paraense. Pra cantar com a gente, ele, Haroldo Reis. Chega mais, Haroldo. Deixa comigo, banda Pop Show. Dia 23, dia 24 de novembro, festa do Miguel. Aí o Mingão, né? 25 mil reais em dinheiro, mano. No silêncio da... Guardão, treme, treme, vai detonar. essa festa aí. A saudade tão louca vem me torturar. É a solidão, companheira das noites tão frias. Galera, curte essa sequência aí. Meu coração. DJ Raul, DJ Rodrigo também, DJ Ednelson Digital. Os DJs oficial da família. Desviado Vex. Outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Tu sabes com Rubi eu vou. Luxuosa carroça da saudade. Recomeçar a vida com você. O som só pra você romper. Vamos fugir no espaço, na vida do amor. Tu sabes com Rubi. Sereias ao vivo, já circulando aí com o maluquinho. Vai, vai vender, maluquinho. Vai recordar. Esplêndido me saudade. A nave da saudade vai decolar. DJ Betinho, saudade. DJ Mauro e DJ Gilmar. Lúcio CDs. Top 9, Amando e Arrozão. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. E pra galera lembrar: tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Da esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer. Vocês querem aquele pacote, hein? Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando um namorado novo. Tava bom demais pra ser verdade, como diz. Equipe, quebra firma. Já por aqui, um abraço no Franjinha. Olha demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Na esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. E amanhã? Começando 14 horas, já tem a Luciosa Carroça na saudade de volta, viu, já? Então pronto, quero você aqui no Bigão. 50 mil em prêmios, meu Deus do céu. A estreia do DJ Vidigal. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. paixão. Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução. Existe amor e paixão. O medo de se perder e a coragem de se encontrar. Dentro do seu coração. Carência. Zilbar, o melhor de Vila Americano. Dentro do seu coração. Angústia, medo. Saindo daqui, vai eu, Zazá, toda a galera. Do seu coração. Mas... Zilbar lá em Vila Americana. Delírio. Toma uma lá, o tira-gosto de tomate. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos. Já lembrando dessa música lá de Caraparu. Irmão de uma mulher. Mel Faria. Equipe da Grão Frutos e os reis do açaí de Castelhau. Nosso amigo Jaime também. Tem um coração. Luziane. De uma mulher. E claro, a gerente Cleide. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou até o chão. Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução. Existe amor e paixão. Medo de se perder. E a coragem de se encontrar. Dentro do seu coração. Carência. Apego. Ódio. Dentro do seu coração. Angústia. Medo. Ilusão. Dentro do seu coração. Paixão. Tesão. Delírio. Delírio. Delírio. Seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. No coração de uma mulher. No coração de uma mulher. No coração de uma mulher. Estilo suave. Quem diria, a gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço. Bora pra esse tempo aí, bora! Vamos lá! Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi. Rapaz, largaram o nosso amor pra outra pessoa. Largaram um foguete aqui. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Dizer também do nosso sonho de ser. Um abraço toda a comitiva, toda a turma da loja Iracema Móveis. Um abraço para vocês. Estamos aqui, na verdade, se divertindo. Até porque ninguém é de ferro, né? Dentro. Toda a galera já curtida, Luciosa. Muito obrigado pela preferência. Valeu! Brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Olha fotos aqui do lado do DJ Toninho, do DJ Josias. Pode comparecer, viu? Eu que imaginava, DJ Tomáximo. Me esperava. Fotos. De saudade. Essa é a hora. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão e nem me diz porquê. Aproxima aí, espetou! Manda ver, dançando aí no salão, só pra lembrar a sequência dessa época aí, te liga, aí já um beijo, vai, de pai, um sorriso, um sonho feito pra nós dois lá no paraíso, é um pouquinho desço pra dançar com o coração, a cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Luxuosa. Um beijo, um olhar. É de luxo. Um sorriso. Um sonho feito pra nós. E a buzina do Bacu, Pantera! A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. E amanhã, 14 horas, delírios já iniciei aí a luxuosa carroça na saudade aqui, tá bom? Você, o Bigão do Regis. Vem me amar. 50 mil em prêmios, meu Deus do céu. Até eu vou comprar minha cartela, viu, Regis? A estreia do Experiente da Ilha do Marajó, direto de Souriene. DJ Vidigal, o Experiente da Ilha do Marajó. Vem ficar juntinho de mim, amor, vem morar. O meu coração é o teu paraíso. Banda Nativos, Nativos, acochadinho saudade. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto. Marcelo Henrique do LED. Pra gente. Na luz, ele, o Pantera. Grita! Oh! O fogo aceso da nossa paixão. A brasa mais forte em nossos corações. Só na manhã é a carroça da saudade. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de estar com você. Fotos com o Tom Máximo, aqui ao lado da carroça, hein? Pode chegar juntinho. Igual ao meu. Tá tirando com o maior prazer. Felicidade, alegria, entusiasmo. Quando eu chegar, vou beijar tua boca numa cidade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. E apaga, apaga aí. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Ivaldo Lima. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a amanhã, quem saberá se desistirá, amor. E a galera da parte externa, pode chegar juntinho, pode chegar. Vamos superlotar todos os espaços físicos aqui nessa festa maravilhosa aqui na Gorovila, Iracema. De volta, luxuosa carroça da saudade. Se é tradição, é com a gente que a gente vai fazer na festa. Luxuosa carroça da saudade. Amor. Quero abrir toda pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Quero você hoje. Vou chegar juntinho aí no churrasco. Você hoje. Na chapa da tia Bené, viu? Viu o tacacá da florzinha? E por sinal da melhor qualidade, né? Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Tem uma música aqui que vocês se lembram de tudo começou. Ah, se lembra, meu é. Um, dois, três, vai! É Lúcio CDs gravando ao vivo. Se você for amor, eu vou acreditar. Se você for amor, eu vou acreditar. E no curral ele vai tocar. Agora sim, aquele soninho de 40 minutos, né, Paulão? Ele voltou! Alô, Ziza! Vai! Eu tô no búfalo, dançando com as novinhas. Eu tô no búfalo, dançando com as novinhas. O DJ Tonho Tubarão é quem vai tocar. Faz o chifrinho aí, mulher, que eu quero ver você dançar. Tá dominado e as gatinhas vão dançar no búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Dominado e as gatinhas vão dançar no búfalo do Marajó. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriar Ramon. Dominado e as gatinhas vão dançar no búfalo do Marajó. A carroça da saudade. A carroça da saudade. A carroça da saudade. Marlon Branco. Marlon Branco. Se você for amor, eu vou acreditar. Se você for amor, eu vou acreditar. E no curral ele vai tocar. Arrocha! Arrocha! Arrocha, ei! E no curral ele vai tocar. Arrocha! Júnior da Bros, agora é luxuoso. Eu tô no búfalo, dançando com as novinhas. Eu tô no búfalo, dançando com as novinhas. O DJ Tonho Tubarão é quem vai tocar. Faz o chifrinho aí, mulher. DJ de Nelson Digital. O som meio pensadão com o Ali do Brangia. Um abraço a você, Edilson. Eu e você, você e eu. Aqui já no sol da Luciosa. Que bacana, legal. O Marajó, a carroça da saudade. E as gatinhas vão dançar no búfalo do Marajó. A carroça da saudade. A carroça da saudade. A carroça da saudade. Vamos dançar o Flash Brega aí. Como é que é? Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Me respeite, me ama como eu sempre quis. Aí, Toninho, de todos os DJs que já fizeram vinheta pro Paulão, só tem uma que ele gosta, meu irmão. Paulão. O locutor Joel Teixeira de Outeiro. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Jardim vai carroça, festa chegando por aqui. Um abraço. O Salinho Cabeludo também. Já liderando tudo. Sali bom. A galera vai chegando de montão. Que beleza. O Ali do Brasil. Alô, Cabeludo. É de luxo. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Saudade, bora dançar, galera. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu. Nosso amigo Maxi, de Guaraci, um abraço a você. E aí, Maxi? E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Hoje não passa, tava foragido. Deus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso. Aqui você vai passeando de carroça. Uhul! Fiquei muito feliz quando você apareceu, dizendo que me amava e seu amor era meu. E me fez um convite que eu não pude hesitar. Você foi muito direta ao me convidar. Alô, Leandro da Van! E aí, meu irmão? Me leva pra casa. Me leva, leva. Me leva pra casa. Vem. Me leva pra casa. Vem, carroça. Vem, vem, vem. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Viva mais você. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Já faz algum tempo que a gente não se vê. De repente. Já gravando tudo, registrando. Nosso amigo Lúcio CDs. Pode crer, meu irmão. Lúcio Campos. Na cidade. Hoje resolvi lhe procurar. Se você me permite. Pega essa vinheta aí, José. Me convida. Bandeira no grupo. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Ele só gosta dessa. Me leva pra casa. Até o retrô já tem. Me leva pra casa. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Me leva pra casa. A minha música do Zezé. Me leva pra casa. Dá de uma talagada, vai, Zezé. Uma talagada, vai. Dade, dade. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação. Nosso amigo Tomás, vamos fazendo corpo a corpo. Lá no House Mix, viu? Outra hora pra poder. Ele já no meio do salão tirando fotos. Você também podia marcar. Pode parar ele pra tirar foto. Ele adora. Outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não. Outra hora, outra lá de legal. Agora vira ir acima. A gente vai detonando. Só as melhores brasileiras vai tocando. Mandando ver. E a galera vai dançando. Um verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha, dá um show. Lúcio Campos, na cidade. Júlio da Bolacha também, alô Gabi. Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim? Pois é. Se eu sou louco por ti, você morre. Uhul! A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Pitona Caceteiro. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, separados como o sol e o luar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça feito carrossel. E você mora? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira por aqui 00 feito carrossel. Aí já. Agora você tem a luxuosa. É de luxo. Alô, Max de Guaraci, como é que é, garoto? Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. DJ Wellington. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Abraço aos amigos showman também. Abraço pra você, meu irmão. Tamo aqui, Sally Boa. Bora de Nelson. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como sol e luar. E você mora, mora, mora. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito carrossel. Você mora. Suponho nessa música aqui que eu vou detonar. Sem pagar aluguel. Verdade? Oh, oh. Uma das músicas muito executadas aqui na Luxuosa. A gente toca aqui na íntegra. Essa mulher é brava. E ela sabe que o cara é cachorro. Mas ela ama ele, ama. E faz muita onda, meu irmão. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. Escuta essa letra aí, Jajá. Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Fala, mulher! Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo. Mas quero sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada. Mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. chegando. Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. E essa peça aqui, Domingão no Rezi, tem um oferecimento de Trevo, Alto Esporte, Churrasquinho no Chagas, Churrasquinho do Raul também, Agro Oriental, Agro Gomes, FG Frutas, Injetora Modelo, Iracema, Móveis e Eletro, Grupo Salve Maria, Expresso Maiara e Cassiano Bebidas. Um oferecimento especial, o Bingão do Regi, o melhor do Pará. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada, é com você que eu quero viver. Quanta mulher! Vem, amor, vem correndo para mim, uma rosa em teu jardim, eu quero ser. Vem, amor, vem correndo para mim, uma rosa em teu jardim. Equipe Paz e Amor! No Fresno também, dia 14 de dezembro, o Bingão aí da equipe Paz e Amor, tá bom? Lá no Fresno. E um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa. E a NASA? O meu coração agora está perdido. Kakekiko, cupido. O meu coração agora está perdido. A querida Luciana, a rainha da festa da farinha de tapioca. Essa galera dançando, Frangina detonando até o 10 horas, eu já tô máximo detonando muito o som também, e a gente vai tocando, vamos lá. Vai Big, vai Big, quem detona? DJ Wellington comanda. DJ Wellington. No meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. A festa aí, o do Miguel, o Bigão, o DRS, 25 mil reais e dinheiro. Rapaz, vai ser o Paredão Treme Treme. Ainda não? O que, que tu lembra do Paredão Treme Treme? 23, 24 de novembro. O resto tá no apoio dessa parada, né? Preciso de você, mas ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. doce na mão. Renatinho Pancadão, sua primeira dama. Eu posso cruzar o meu. A Paulinha tá por aqui. Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra onde? Apareceu nosso amigo Leandro da Van. Tava com saudade de você, viu, Leandro? Já tá por aqui de volta. Aqui sim você é bem-vindo, meu chapa. Não vou me contentar em te amar. Já já que ele vale. Vê se me responde. Tô louco por você. Bora dançar, bora dançar. Pra eu te amar assim, desse jeito. Equipe quebra firma, moleque. Foi somente apertar a sua mão. E aí? E o fogo me invade, me queima por dentro. A presidente é Gabi, já tô sabendo. Foi somente apertar a sua mão. É aquela quebra mesmo a firma, mano. E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. Pra eu te amar assim, desse jeito, foi somente apertar a sua mão. Somente apertar a sua mão. E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões. Ainda não vi vocês bebendo? Eu entreguei meu coração. Só eu, mano. Boa. Já já não bebe? E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. A você eu entreguei meu coração. Vai, Máximo, mostra como bebe. E essa toca lá no Gilbar, o meu barzinho lá de Vila Americana. Até o tomate e o salame. Amo a beleza dos teus olhos. Amo o teu jeitinho encantador. O churrasco, o chapaquete, o melhor de Santa Isabel. E a batata tá rolando, viu? Olha lá atrás do House Mix. É o Provei, na verdade, da melhor qualidade. Valeu! Nosso amigo Marcelo Merengueiro, ele que hoje tá em Castanhal. Já tô sabendo de tudo. Amo sua sinceridade. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia. Querida Luciana, a musa da tapioca, tá por aqui, um abraço. Vai. Mas você é muito tímida. Tímida, Marcelo, eu tenho tudo pra te conquistar. Vou esperar você crescer. Vou esperar você crescer. Não que eu não ache que você seja mulher demais pra mim, mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar você. Esperar você crescer. Vou esperar você. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Deu razão pra viver. Me fez amar outra vez. Eu que tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. Você acendeu, encolhei. Fui fundo nesta paixão. Vamos embora, Luciosa Carroça da Saudade. Agroville Iracema. Ali não esquece, nbet91.com. A melhor aposta pra você. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Não esquece, nbet91.com. O melhor site esportivo do estado do Pará. Pagamento imediato, nbet91. Pode falar com meu parceiro Diego Mesquita. Nbet na parada. Você trouxe a paz. Gerente Fabinho, um abraço a você. Olha o diretor Manquini também, da Quebra Firme. Tá por aqui. E a musa da Quebra Firme é a Gabi. Ela quebra mesmo. Já diz o Júnior. Fui fundo nesta paixão. Agora te amo. Eu falei! Alô, Cabeção, que cenário, hein, Cabeção? Parabéns, meu irmão. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Carroça da Saudade. Sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. você, minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E aí? Não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Nosso amigo Afonso também. Tá por aqui, um abraço a você. Aqui sim você é bem-vindo, meu chapa. A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você, e não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E aí? Sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim. Agora a sua saudade é de luxo. Vem, vem pra mim. Sem você. É uma loucura, vamos lá e vamos lá. Bora curtir então. Vai. Só o brega pop, como é que é? Volta meu amor comigo, vem de Tucuruí e de Santarém. Vem de Macapá, vem de Belém. E que só me pega. Só você me faz chorar. Distrito, alô, Darlan. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, sambando numa praia vazia. Depois sambava na beira do mar, do mar. Meu bem, quando eu acordei foi na alegria. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Nossa, não vi ainda a talagada dos Josias, hein? Meu bem, numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, meu bem. E quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Dos Josias, vai com o grito do Pantera. Gol!